Por enquanto ela não havia decidido em que se formar. Ainda estava tentando descobrir o que queria e fazia as matérias preliminares. Em que lugar um curso de psicologia do eu se encaixava em tudo isso era algo que Marshall não conseguia entender, mas ele e Kate não desejavam apressar a filha. De alguma parte, vindo do fundo do cavernoso saguão ecoavam as palavras indistintas mas bem ordenadas de uma palestra, uma voz de mulher. Ele resolveu verificar. Passou pelas portas de diversas salas de aula, os pequenos números pretos em ordem decrescente, depois um bebedouro, os banheiros, e uma maciça escadaria de pedra e ferro. Finalmente, ao aproximar-se da sala 101, ele começou a distinguir as palavras da palestra. Vírgula assim, se nos contentarmos com uma simples fórmula ontológica, penso, logo existo, isso deveria pôr fim à questão. Mas ser não pressupõe significar. Sim, cá estava mais daquela história de faculdade, aquele ajuntamento esquisito de palavrório complicado que impressiona as pessoas com suas conquistas acadêmicas mas não consegue arranjar-lhe um emprego que lhe pague coisa que preste. Marshall riu consigo mesmo, uma risadinha convencida. Psicologia. Se todos aqueles psicólogos conseguissem pelo menos chegar a um acordo para variar, seria bom. Primeiro Sandy deu como causa de sua atitude mal-humorada a violenta experiência do nascimento, e depois, o que tinha sido mesmo? Problemas em aprender a usar o penequinho. A sua nova mania era autoconhecimento, autoestima, identidade, ela já sabia viver toda envolvida em si mesma, agora lhe ensinavam a mesma coisa na faculdade. Ele espiou pela porta e viu um anfiteatro, com filas de assentos montados sobre níveis cada vez mais altos até chegarem ao fundo da sala, e a pequena plataforma na frente onde a professora discursava contra um enorme quadro negro. Vírgula e o significar não vem necessariamente do pensar, pois já se disse que o ego nada tem a ver com a mente, e que a mente, na realidade, nega o ego e inibe o autoconhecimento. Caramba! Ele não sabia por quê, mas havia esperado encontrar uma mulher mais velha, magra, o cabelo preso num birute, usando óculos de aro de tartaruga presos a uma corrente de continhas à volta do pescoço. Mas a que ali estava era uma chocante surpresa, tirada de alguma propaganda de batom ou de roupas, longos cabelos loiros, corpo esbelto, olhos profundos, escuros, que tremiam um pouco mas certamente não necessitavam de óculos, aro de tartaruga ou não. Então Marshall vislumbrou o chamejar de cabelos cor de fogo, e viu Sandy sentada perto da frente, ouvindo atenta, e febrilmente rabiscando anotações. Bingo! Essa tinha sido fácil. Ele resolveu entrar de mansinho e ficar ouvindo até o fim da palestra. Talvez assim descobrisse o que Sandy estava aprendendo e então teriam sobre o que conversar. Ele passou silenciosamente pela porta, e tomou um dos lugares vazios no fundo. Foi então que aconteceu. Algum tipo de radar na cabeça da professora deve ter dado o sinal. Seus olhos convergiram sobre Marshall, sentado ali, e simplesmente não o largaram mais. Ele não tinha o mínimo desejo de chamar atenção para si, já estava recebendo demasiada atenção da classe, por isso não disse nada. Mas a professora parecia examiná-lo, perscrutando-lhe o rosto como se o conhecesse, como se estivesse tentando lembrar-se de alguém a quem conhecera antes. A expressão que repentinamente lhe assomou o rosto provocou um calafrio em Marshall, ela dirigiu-lhe um olhar cortante, como se partisse dos olhos de um puma acossado. Ele começou a sentir um correspondente instinto de defesa dar-lhe nó no estômago. Ó senhor, deseja alguma coisa? Exigiu a professora, e tudo que Marshall podia ver eram os dois olhos penetrantes. Estou apenas esperando a minha filha, respondeu ele em tom amável. Não quero fazer o favor de esperar lá fora, disse ela, e não era uma pergunta. E ele se encontrou no corredor. Encostou na parede, os olhos fixos no linóleo, os pensamentos em torvelinho, os sentidos embaralhados, o coração batendo com força. Não conseguia atinar com o motivo de estar ali, mas estava no corredor, fora da sala. Sem mais essa nem aquela. Como? O que havia acontecido? Vamos, Hogan, pare de tremer e pense. Ele tentou repassar mentalmente o que havia acontecido, mas as coisas voltavam devagar, teimosamente, como relembrar de um pesadelo. os olhos daquela mulher. O modo como eles o olharam lhe disseram que, de alguma forma, ela sabia quem ele era, embora jamais se tivessem encontrado, e jamais ele vira ou sentira tanto ódio. Mas não era apenas o olhar, era também o medo, medo que foi crescendo, drenando-lhe o rosto e acelerando o coração, que o invadiu sem motivo, sem uma causa aparente. Ele tinha ficado quase morto de medo, a troco de nada. Não fazia o mínimo sentido. A vida inteira, ele jamais se havia recusado a enfrentar qualquer coisa nem tinha fugido de nada. Mas agora, pela primeira vez. Pela primeira vez. A lembrança do olhar cinzento e fixo de Alf Brummel relampejou-lhe na mente, e a fraqueza retornou. Ele piscou tentando expulsar a imagem e respirou fundo. Onde estava a sua antiga coragem? Será que a havia deixado no escritório de Brummel? Mas ele não tinha conclusões, teorias, explicações, apenas escárnio para consigo. Murmurou, pois é, cedi novamente, como uma árvore podre, como uma árvore podre, encostou-se à parede e esperou. Em poucos minutos a porta que dava para o anfiteatro abriu-se e os alunos começaram a espalhar-se em todas as direções, como abelhas saindo da colmeia. Eles o ignoraram de modo tão completo que Marshall se sentiu invisível, mas isso era ótimo para ele no momento. Então Sandy apareceu. Ele se endireitou, encaminhou-se na direção dela, começou a dizer alô, e ela passou direto por ele. Não parou, não sorriu, nem lhe devolveu o cumprimento, nada. Ele ficou parado como bobo uns instantes, vendo-a caminhar pelo corredor em direção à saída. Então ele a seguiu. Não estava mancando, mas, por algum motivo, tinha a impressão de estar. Não estava realmente arrastando os pés, mas eles pareciam de chumbo. Viu a filha sair pela porta sem olhar para trás. A batida que a enorme porta deu ao fechar ecoou por todo o saguão com uma finalidade grave, condenadora, como o estrondo de um enorme portão que o separasse para sempre daquela quem ele amava. Ele se deteve no amplo saguão, entorpecido, impotente, meio cambaleante, sua corpulenta figura parecendo muito pequena. Invisível a Marshall, pequenos jatos de fôlego sulfuroso avançavam pelo chão como água lenta, acompanhados de inaudível esfregar e arranhar o piso. Como uma negra e viscosa sanguessuga, o pequeno demônio se apegou a Marshall, as garras de seus dedos entrelaçando as pernas dele como os tendões de uma parasita, segurando-o, envenenando-lhe o espírito. Os olhos amarelados saltavam da face retorcida, vigiando, penetrando. Marshall sentia uma dor profunda e crescente, e o pequeno espírito o sabia. Estava ficando difícil de segurar este homem. Enquanto Marshall permanecia no grande saguão vazio, a mágoa, o amor, o desespero começaram a crescer dentro de si, ele podia sentir que uma quase extinta centelha de luta ainda ardia. Posse a caminhar rumo à porta. Mexa-se, Hogan, mexa-se. É a sua filha. A cada passo decidido, o demônio era arrastado pelo chão atrás dele, as mãos ainda agarrá-lo, raiva e fúria cada vez mais profundas subindo-lhe aos olhos e vapores sulfurosos explodindo de suas narinas. As asas se abriram à procura de uma âncora, qualquer jeito de deter Marshall, mas não encontraram nada. Sandy, pensou Marshall, deu uma chance ao seu velho. Ao chegar ao fim do corredor, ele estava quase correndo. Suas mãos atingiram a barra antichoque da porta e esta se abriu violentamente, batendo com força no retentor preso aos degraus externos. Disparando escada abaixo, ele chegou à calçada ensombreada pelos elmos. Correu os olhos pela rua, pelo gramado na frente do Stuart Hall, do outro lado, mas a filha havia desaparecido. O demônio agarrou com mais força e pôs-se a escalá-lo, coleando o corpo acima. Marshall ali, sozinho, sentiu as primeiras pontadas de desespero. Estou aqui, papai. Imediatamente o demônio perdeu o controle e caiu, bufando de indignação. Marshall girou nos calcanhares e viu Sandy, de pé bem ao lado da porta pela qual ele havia acabado de sair qual furacão, aparentemente tentando esconder-se das colegas entre os pés de Camélia, e pelo que tudo indicava, pronta a lhe passar uma carraspana. Ora, qualquer coisa era preferível a perdê-la, pensou Marshall. Bem, disse ele antes de pensar, desculpe-me, mas tenho a distinta impressão de que você fingiu não me conhecer lá dentro. Sandy tentou manter-se ereta, enfrentá-lo em sua mágoa e raiva, mas mesmo assim não conseguia olhar diretamente nos olhos do pai. Foi apenas doloroso demais. Oh, que foi? Você sabe, a coisa toda lá dentro. Bem, gosto de fazer bastante estardalhaço, sabe? Algo de que as pessoas se lembrarão. Papai, então quem foi que roubou todos os avisos de entrada proibida aos pais? Como é que eu ia saber que ela não me queria lá dentro? E o que, afinal, é tão precioso e secreto assim que ela não quer que ninguém de fora escute? Naquele momento a raiva de Sandy falou mais alto que a mágoa e ela conseguiu olhá-lo direto nos olhos. Nada. Absolutamente nada. Era só uma palestra. Então qual é o problema da professora? Sandy tateou à procura de uma explicação. Não sei. Acho que ela deve saber quem você é. De jeito nenhum. Jamais a vi. Então uma pergunta surgiu automaticamente na cabeça de Marshall. Você quer dizer que ela deve saber quem sou? Sandy pareceu encurralada. Quero dizer, oh, que coisa. Talvez ela saiba que você é o redator do jornal. Talvez não queira repórteres bisbilhotando por aqui. Bem, espero poder dizer-lhe que não estava bisbilhotando. Estava apenas procurando você. Sandy queria encerrar a discussão. Está bem, papai, está bem. Ela apenas o entendeu mal, certo? Não sei qual era o problema dela. Acho que tenho o direito de escolher sua audiência. É, eu não tenho o direito de saber o que a minha filha está aprendendo. Sandy deteve o que já estava para dizer e deduziu algumas coisas primeiro. Você estava bisbilhotando. Mesmo enquanto acontecia, Marshall percebeu sem o menor resquício de dúvida que eles haviam embarcado de novo na antiga rotina, como cães e gatos, como galos de briga. Era uma loucura. Parte dele não desejava que tal acontecesse, mas o resto dele estava frustrado e indignado demais para parar. Quanto ao demônio, estava encolhido ali por perto, desviando-se de Marshall como se o homem estivesse em brasa. O demônio observava, esperava, irritava-se. Que bisbilhotando, que nada. Trovejou Marshall. Estou aqui por ser seu amoroso papai e querer apanhá-la depois das aulas. Stuart Hall, era tudo o que eu sabia. Encontrei-a por acaso, e... tentou frear-se. Perdeu um pouco do ardor, cobriu os olhos com a mão, e suspirou. E aproveitou para me vigiar. Sugeriu Sandy com rancor. Há alguma lei contra isso? Está bem, vou lhe explicar como são as coisas. Sou um ser humano, papai, e toda a entidade humana, não importa quem seja, está sujeita, em última instância, a um desígnio universal e não à vontade de um indivíduo específico.